Ha! Ha! É Dom Celeste. E tráfico ideológico. Escola dos bichos. Nem tudo é dinheiro e só fama. O que te dá prazer é só escama. Nem tudo é dinheiro, dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Aí desanda. Nem tudo é dinheiro e só fama. O que te dá prazer é só escama. Nem tudo é dinheiro, dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Aí desanda. Nem tudo é dinheiro, mas dinheiro compra tudo. Um Rolex, uma Berma, uma Peta, um Mizuno. Se o dinheiro é sujo, aí cê tá ligado. O que causou atraso pode atrasar o seu lado. O sistema é corrupto e disso eu não duvido. Por causa do dinheiro, muito se diz seu amigo. Olhando o que cê banca, olhando a sua vida. Dinheiro traz o luxo, mas também traz a intriga. Só que o dinheiro não compra a sua salvação, nem a vida eterna aqui nesse mundão. Por causa dele existe guerra, desordem, desunião. Filho matando o pai, irmão matando irmão. Nem tudo é dinheiro e só fama. O que te dá prazer é só escama. Nem tudo é dinheiro, dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Aí desanda. Nem tudo é dinheiro e só fama. O que te dá prazer é só escama. Nem tudo é dinheiro, dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Aí desanda. Dinheiro é a raiz de todos os males. Sem ele o pobre morre na cidade. Cê tem o que comer, essa é a verdade. Tem muitos que tem vivido na falsidade. Amigo se traz, se diz malandragem. Não é ilusão, é a realidade. Eu vim da favela, mas não sou destaque. Sempre na humildade e não na pilantragem. Ande pelo certo, não seja covarde. Porque nessa vida tamo de passagem. Dinheiro é bom pra viver sem maldade. Não te faz melhor e nem celebridade. Então abra o olho para a igualdade. Nem melhor nem pior, viva na humildade. Vários se corrompem até vendem a alma por causa do cash. Sujam sua farda, piores bandidos de terno e gravata. Estelionatário te leva na lábia. Rouba seu dinheiro, rouba sua casa. Você iludido, caiu nessa farsa. Compra o seu voto, mas saiu de graça. E na cara dura, seu dinheiro gasta. Pilantra safado te chama de passa. Se tá com dinheiro, bancando a bagaça. Fala que é nóis, até te abraça. Mas se vacilar, é o primeiro que te cata. É o primeiro que te cata. Nem tudo é dinheiro e só fama. O que te dá prazer é só escama. Nem tudo é dinheiro, dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Aí desanda. Nem tudo é dinheiro e só fama. O que te dá prazer é só escama. Nem tudo é dinheiro, dinheiro. Nem tudo é dinheiro.